1891, na autorizada, Eletro. Gente, pronto, Eletro, obrigado. Gente, taxi em frente, segura direito, via Índia, ponto de espera 1-8 decimal 95, ajuste na 0, 1-3. Como ele é 13, vai via Índia, lá 1895, bom dia, 1940. Argentina 1910, descending level 210 at 150. 19010, my arrival at level 050, 381014. Descend level 050, 381014. Salvador, um bom dia, é o gol 9401 no ponto de espera da 1-0. 9401, autorizado em decolar, 080 graus, 049. Livre, decolagem 1-0, gol 9401. Salvador, o gol 1-8-9. Prossiga. Solicito a prova mais à frente, o GIR, pode ser? Aguarde o gol 1-8-9. Gente. Change, manda cópia, 3601. Alterna 128.8. Nós temos que entender a primária, qual é, por favor? 126.0. 260-282-65, bom dia. No outro. Que bom voo. Obrigado. Voo 9401, decola 224, chama o controle 120.8. 208, obrigado e bom dia, 9401. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o Voo 9401. Voo 9401, contato radar decolagem, via saída Arbo 1, submanter nível de voo 380. Diabor 1, 380, Voo 9401. Decola pistona zero, curva direita. Dael, Leda, pós-mótima. Acionado 5107, controle 108. Cuidado para São Paulo. Seu 360, depois do Luna zero, por lá, depois do Luna 6, Cosmo, com seu mote, depois do Luna 30. Colando da 1-0, curva direita, da L da Mótima, transponder 5-1-0-7, controle 1-2-0, decimal 8, da 3-6-0. Ótimo. Solo, voo 1161, pushback acionamento, ponte 7. Autorizado, chama táxi, voo 1161. Autorizado, chama para o táxi, voo 1161. N401, autoridade direta, Elefa. Elefa, tocou 9401. Salvador, tá 3171. Tá 3171, prossiga. Que os está na posição 3, informação aqui do Delta, autorização para Guarulhos, pronto, 4. Autorizado, são 3171, Guarulhos, nível 320, via Pedro Nazaré, até Taubaté. Decola a pista na zero, após a decolagem, curva direita. Perfeito, saída da EL, Leda Motiva. 51 no meia, no transponde, 120, décima 8. Para Guarulhos, Hércules 110, até Taubaté. Decola 10, com curva direita, na da EL, Leda Motiva. 1116 e 1208, na 3171. Confirmando nível 320, na prova. 320, com a prova. Uno 161 para o TAC, o POV 171, autonomia 4 horas, alterna Campinas. Chegou o 161, TAC autorizado, já parte indo, ponto de espera 18, décima 95, ajuste na 03. 22, ajuste, autorizado, parte indo, ponto de espera 10, 118, 95, 1161. Salve, Salvador, é o Mike Hotel Uniforme. Mike Hotel Uniforme, prossiga. O Mike Hotel Uniforme, na remota do pátio 1, posição 12, solicita autorização girar motor em marcha lenta para teste. Informe que Israel já está ciente. Ok, solo ciente, é porta alterna. Ok, obrigado. O 9401, está no centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 1260, 1288, obrigado, bom dia, voo 9401. E vovô. Colar, 0080 graus, 039. Autorizado a linha de decolagem, 10, voo 1161. Final 1910, call tower, 118.95. 11895, as Campinas 19010. Salvador Tower, Argentina 19010, establish Arnold Runway 10. Argentina 19010, continue approach, expect to keep the runway 182.1013. 1013, continue the approach, Argentina 19010. 19-190 Catlands, runway 10 wind 080 degrees, 03 knots. Clear to land, runway 10, Argentina's 19-10. Gol no 161, decolada 34, chame o controle no 20-8. 208, gol no 161, graça, boa. Controle, bom dia, gol no 161, decola da Elle da Mótila. Gol no 161, contato a dana decolagem via saída da El Sub, mantenha nível de voo 360. Atenção 360, tem referências, pode voar, Mótila, senhora. É a 1, autorizado direto Leda. Proa de Leda, atenção 360, gol 1961, grato. No 1161, turma restrita ao nível de voo 340. Atenção restrito 340 na proa de Leda, voo no 1161. Tina 19-101, the ground dive 36, leaving to the right to Taxway Gulf, call ground 21-9. Continue to Taxway Gulf and call ground 21-9, Argentina 19-12. Four nights, Argentina 1910, Bravo Paquete. Argentina 1910, boa noite. Abro o detector to main apron via taxis Alpha and Juliet, gate 11. Senior to from to taxiway Alpha Juliet, gate 11, Argentina 1910. Contorno 1161, restrito ao nível de voo 340, chame sempre o restrito. 128.35, alterna 125.1. Atenção, restrito 340, chama restrito 2835, alterna 251. Voo 1161, grato, bom dia. Salvador, Michael Delano informa que já concluiu o teste do motor. Agradeço, bom dia. Thank you, Michael Delano informa, bom dia. Da 3601, na posição 3, para pushback de acionamento. Trivado, chama o táxi. 3601. Delta 3171 na posição 13 para o Chevette Sonamento. Então 3171, autorizado, chame táxi. Ok, só corrigindo a posição 14, chamaram o táxi, é 3171. Sim, 1141, remota, está autorizado, chame táxi. Saúde, bom dia, Oceano, é Oscar 9 Charlie. Oscar 9 Charlie, bom dia, prossiga. Oscar 9 Charlie para reboque do pátio 3, posição 2, Romeu, para posição 03 do pátio principal. Oscar 9 Charlie, autorizado início reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Oscar 9 Charlie, ciente, iniciando reboque, reportando para ingresso no pátio principal. Dois, três horas e 30, Galeão. Direita, via Índia. Rebota pronto no ponto de espera. 3601. Além da Econ, 3601, 100 graus, 05 longe. Realizado a área de 4, decolado a 10, 3601. Tá 3171 para o táxi, 330 agora. 3, 2 e 3, 1, 0, 1, 0, 1. Então 3171, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador 1, 18, 95, ajuste padrão, bom voo. Pátio Índia, corrija 295 lá quando... Pronto. Só corrija a autonomia para 3 horas e 22. 0322, ciente, tem um bom voo. São 3601, decolar 252, chama o controle no 2018. 208, tá, 3601, boa. Salvador, um bom dia, tá, 3601, passando 2000. 3601, bom dia. E a saída da El submantendo em voo 3.0. É, atenção 360, tá? 360. Sou Lócio, meu nome é Charlie, aguardando autorização para ingresso no pátio principal. Autorizado, Oscar 96 Charlie, reporte ao término, portão 3. Oscar 96 Charlie, ciente, reportando no Liga 3. A 317 autorizada a linha de decolar, 090 graus, 0619. A linha de cola da 317. Charlie, seu nome é Charlie, enfiado reboque, 93, gato, bom dia. Quente, Oscar, 9, Charlie, bom dia. não, o que atrasou foi o cadeirante mesmo. Demorou aqui o pessoal para embarcar por causa dele. Alterna 125.1. Desculpa, não copiou nenhuma das frequências. Tá 3171. 128.35. Alterna 125.1. Recopiado 3171. Alô, bom dia, o Azul 2535, autorização Santos Dumont, nível 300, Cientista Delta. Azul 2535, bom dia. Prepara a saída da El, guarda-copia. Da El, aguarda. Xené 625, no bom dia. Prepara a saída da El, número 2, cópia. Azul 2535, copia? Copia. Azul 2535, autorizada Serra Bravo, Romeu Juliette, via López Zulu 44, conforme rota, nível de voo 300. Saída da El, Leda, seguro. Decola da 10, curva direita, transponder 5134, controle Salvador, Apera 120, decimal 8. 7300, autorizado Santos Dumont, López Zulu 44, decola da 10, curva direita, da El, Leda, seguro, 5134, transponder 208 ao controle. Correto, azul 2535, chame para o estacionamento, portão 3. Chamará, obrigado. É 6251, copia? 6251, copia. Xané 6251, autorizado Serra Bravo, Golf Romeu, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5137, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 360, nível autorizado para Guarulhos. Decola da 10, curva direita. Da El, Leda, Motiva. Upzulu 10, até Taubaté. 5137 é o transponder, 1208 é o controle, 6251. Correto, Xané 6251, chame para puxa estacionamento, portão 5. Chamará, grato. Golf Fox, é, confia aí, onde se encontra? Siga Golf Fox. Gente, Golf Fox, reporta até mesmo. controlador, linha, ponte de linha, 1911, request, linha, construção, 11. Antena 1911, formation echo, right to copy. Yes, with information echo, copy, ready to copy. Antena 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper November 857 and according to flight plane route, flight level 380. Departure from runway 10 is to turn right. Dial departure, leader transition after leader flight to Siguro, Sierra Golf Romeo. Squawk 5127, Salvador Approach Control 120.8. Argentina 1911, clear to Ezeiza via Upper November 857, flight level 380. Departure Argentina to Sierra Golf Romeo, squawk 5127, departure frequency 120.8, Argentina 1911. Argentina 1911, the departure is dial departure, Delta Alpha Echo Lima, and leader transition, Lima Echo Delta Alpha. After later, flight to Siguro. Argentina 1911, dial departure, later transition, after later, direct to Sierra Golf Romeo, Argentina 1911. That's correct, Argentina 1911, call ready to set up and push day, push back, gate 11. I will call you ready for setup and pushback, Argentina 1911.